Pra mim, pra você, agora Claro é TV. Em todo o Brasil, a Claro chega pra você. Filme, esporte, seriado, a novela em HD. Por R$ 39,90, agora todo mundo vê. Toda a tecnologia, agora Claro é TV. Sala, quarto e cozinha, casa toda tem TV. Banda larga, telefone e também tem o 3G. A Claro está completa pra você. Além de tudo que você conhece, a Claro agora é TV por assinatura. Procure a Claro mais próxima de você. A Claro está completa pra você.